Panorama Agrícola para 11 de dezembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira de lua minguante, 11 de dezembro de 2012. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Meu coração tá avisado. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: se cair, do chão não passa. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira. Cartilha do Pronaf. Use chapéu e tenha mais saúde. Agricultura de baixo carbono e cadastro ambiental rural. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, da Ipagre de Bom Retiro, fala sobre o manejo de pragas na cultura da videira. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. A produção integrada é um sistema moderno de produção agropecuária. Tem por objetivo oferecer produtos seguros para a saúde humana e animal. Causa menor impacto ambiental, reduz o consumo de água, energia, agroquímicos e fertilizantes e aumenta a produtividade. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Ipagre recentemente enviou a 4 mil produtores rurais uma cartilha sobre o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no Panorama Agrícola o engenheiro agrônomo Oswaldo Vieira dos Santos, da área de crédito rural. Oswaldo, essa cartilha sobre o PRONAF, qual o objetivo dela? Essa cartilha tem por objetivo esclarecer ao agricultor, né? O PRONAF é um programa que ficou bastante ampliado, criando várias linhas e várias modalidades de financiamento, de custeio, investimento e para diversos enquadramentos de público. E isso, às vezes, cria um complicador para o agricultor, porque ele não sabe exatamente aonde ele se encaixa. Então, essa cartilha, o propósito dela é fazer que o agricultor receba um folheto e tenha lá na sua casa a orientação escrita sobre o PRONAF. Tem PRONAF mulher, PRONAF jovem, PRONAF sustentabilidade? Tem todas essas linhas, né? Porque antigamente até tinha classificação do PRONAF, se era A, B, C, D, E. Hoje o PRONAF A, basicamente ligado ao crédito fundiário, né, o A e o AC. PRONAF B, que nós temos uma ocorrência no estado, mas é pequeno em relação a demais, que seria microcrédito para agricultura familiar. E demais são os demais agricultores, né? Só que entre os demais agricultores, daí você vai encontrar o agricultor familiar, o jovem, a mulher agregada. Você vai encontrar outras categorias de beneficiários dentro do mesmo programa e às vezes o agricultor fica perguntando, mas eu me enquadro nesse? Não me enquadro no outro? Se eu me enquadrar num, eu perco o enquadramento do outro? Então essa cartilha tem esse propósito. Explica direitinho todas essas questões. Por exemplo, pode uma mesma família ter um PRONAF mulher e um PRONAF A ou B? Pode. O A, assim, ele é restrito a beneficiários do crédito fundiário. Então, o A é só o pessoal ligado ao crédito fundiário. O microcrédito, o PRONAF B, ele poderá ter, sim, por um membro da família, por alguém que ele poderá ter acesso a uma outra linha de crédito. Assim como o jovem também pode ter acesso a um outro financiamento separado, na mesma unidade, na mesma ADAP, digamos, a ADAP do pai, o jovem ou a mulher que mora lá, não a esposa, mas outras senhoras, né, que moram na mesma propriedade, podem acessar o crédito mediante uma linha de crédito específica para essa categoria. Conversamos com Oswaldo Vieira de Santos, do Crédito Rural da Ipagre, sobre essa cartilha do PRONAF. Na dúvida, o agricultor pode procurar a Ipagre do seu município, ou os sindicatos, ou também as federações. Fique agora com o Professor da Terra. Manejo de pragas na cultura da videira. Vespas e abelhas são insetos benéficos ao homem, porém, devido à escassez de alimentos, durante o verão, acabam indo buscá-lo nos cachos de uva em maturação. As vespas ou marimbondos possuem mandíbulas bem desenvolvidas e rompem a película das bagas para sugar o suco que, ao extravasar, atrai grande quantidade de abelhas. As abelhas acabam afugentando as vespas da baga rompida, levando-as a romper outra baga em seguida, até secar todo o cacho. O ataque de vespas e abelhas aos cachos de uva deve-se à falta de alimento, floradas, no período de maturação da uva, que vai de dezembro a março. Estes insetos preferem néctar e qualquer exudato adocicado, sendo a primeira fonte de alimento flores e não frutos. A falta de floradas está associado à ausência de matas nativas próximas aos parreirais, que forneceriam flores durante os meses de verão. Outra situação comum é a falta de planejamento dos apicultores, que muitas vezes superpovoam as áreas próximas aos vinhedos. Controle: plantio de áreas marginais aos vinhedos de plantas como o trigo mourisco ou girassol, que florescem no mesmo período de maturação da videira. O plantio de trigo mourisco pode ser iniciado na primeira semana de dezembro, escalonando-se o plantio a cada 15 dias. Esta prática irá suprir as abelhas de alimento no período crítico de ataque. As matas próximas aos parreirais devem ser reflorestadas com espécies como eucalipto, angico, canela lagiana e sassafrás, louro, pau-marfim, cambuim, maricá, fedegoso, carne de vaca, palmeira e butiás, ampliando a fonte de alimento para estas espécies. Também pode ser fornecido alimento artificial às abelhas em comedouros coletivos, quando possível, ensacar os cachos de uva próximo à colheita. Amigo agricultor, não mate estes insetos, pois eles são importantes para a natureza e também para o ser humano, pois os insetos polinizam as flores, que darão frutos para alimentar pessoas e animais. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O comitê gestor do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, aqui em Santa Catarina, se reuniu recentemente para diagnóstico de potencialidades e metas do programa ABC no estado. As metas financeiras em 2011 e 2012 foram superadas em Santa Catarina. São seis os eixos temáticos da agricultura de baixo carbono que recebem financiamentos: projetos de recuperação em áreas degradadas, florestas plantadas, integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio no solo, sistema de plantio direto e projetos que deem destinação correta para dejetos suínos. Lançada no Extremo Oeste, mais uma edição da campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. Pelo sétimo ano seguido, para dar mais saúde ao homem do campo e gerar renda com a confecção de chapéus de palha. Este ano, a Ipagre conta com a parceria do Banco Sicoob e da Secretaria de Saúde do município de Bandeirante. O uso do protetor solar e do chapéu são fundamentais no verão. Use chapéu e valorize a vida. Campanha do escritório da Ipagre de Bandeirante, extremo oeste do estado de Santa Catarina. Assinado recentemente acordo de cooperação técnica entre a FETRAF Brasil e o Ministério do Meio Ambiente para o processo de cadastramento ambiental rural dos agricultores familiares. Esse acordo tem o objetivo de promover e apoiar a regularização ambiental dos imóveis rurais. A FETRAF Brasil é responsável por articular o processo de regularização junto aos associados e de realizar a capacitação técnica de produtores na implantação do cadastramento ambiental rural. O Ministério do Meio Ambiente vai acompanhar e avaliar os resultados atingidos e promover a articulação com o IBAMA e órgãos estaduais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.